A paz do Senhor, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, capítulo a capítulo, e hoje vamos trabalhar em nossa devocional com o capítulo 24, algumas questões muito interessantes e que devem ser esclarecidas com relação, por exemplo, ao divórcio, à separação, ao projeto ideal de Deus e, no caso desse ideal não ter se concretizado, o acolhimento de Deus e a possibilidade de que as pessoas reconstruam a sua história, e nós vamos para isso utilizar também o texto, não só da revelação de Deus a Moisés e ao povo de Israel na entrada prometida, mas a Jesus. Vamos falar de Jesus também com a mulher samaritana. Há orientações gerais e abençoadoras em várias questões. E sempre mostrando a solidariedade de Deus, o carinho, a consideração para com os mais necessitados e o conselho para que tenhamos uma vida coerente com aquilo que professamos. Momento gostoso de ouvir a voz do Senhor e estabelecer isso mesmo que eu estou dizendo, o que é e deve ser a regra para as nossas vidas e saber lidar com a exceção. Mas saber lidar não porque a cultura atual está estabelecendo isso ou aquilo, ou porque a cultura do passado, ou porque em algum lugar é assim, em outro lugar não, mas estabelecer à luz da palavra, tanto em Deuteronômio, como com a maior manifestação do Espírito da lei que Jesus trouxe para nós. O Messias traz para nós a lei toda de volta, toda, mas ele faz a apresentação dessa lei com o verdadeiro sentido, o sentido maior, o Espírito, nós chamamos o Espírito da lei que Jesus revela. É a mesma revelação de Deus no Antigo, no Novo, mas aqui com Jesus abrangendo de modo categórico, pleno, perfeito, como as coisas devem acontecer. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade e por mais uma devocional com os irmãos. Devocional do capítulo 24 do livro de Deuteronômio. Você lembra, só para reforçarmos, o nome em hebraico, Eler da Devarim. E o significado, estas são as palavras. Estas são as palavras do Senhor. E a palavra do Senhor, como um todo, se revela em Cristo Jesus, portanto, inclui todo o Antigo e todo o Novo Testamento. Ele é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, ele é a palavra e, por conseguinte, a expressão maior do que Deus sempre desejou dizer e disse, e sempre desejou manifestar, e manifestou e continua manifestando até os dias de hoje. Capítulo 24 diz assim, a partir do versículo 1. acerca da mulher divorciada. Quando um homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que ele reprove e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Uma coisa que nós podemos já reconhecer é que nos livros de Moisés o divórcio era permitido. Vou falar devagar. Nos livros de Moisés, o divórcio era permitido. Então, equivoca-se quem fala o contrário e quem transforma isso numa tradição da igreja, banindo a pessoa da comunhão. Então, claro que aqui uma sociedade patriarcal está utilizando a figura da mulher, mas pensando no casal, o divórcio já acontecia e, claro, atingiu os dois, né? Divórcio de um casal, dos dois. Então, nos livros de Moisés, o divórcio era permitido. Afinal, Moisés não estabeleceu o divórcio. Não foi Moisés quem estabeleceu o divórcio. Ele já acontecia. A separação dos casais já vinha ocorrendo e já vinha ocorrendo há muito tempo. Só que de uma maneira injusta e cruel, diante do que o Senhor mandou o seu servo regulamentá-lo. Olhe só a postura do Senhor, como é de vanguarda para aquele momento, há 4.000 anos atrás. Mais de 4.000. Regulamentá-lo. Ainda que o conceito geral e fundamental, idealizado por Deus, seja o da fidelidade a uma aliança por toda a vida. Isso também deve ficar claro. Irmãos, assim como nós, é bem simples de entender. O desejo do Senhor não é que pais abandonem os filhos, nem filhos abandonem os pais, que todos não abandonem os idosos, os avós, bisavós, a comunidade também não se divorcie entre si, a igreja local. Não é desejo de Deus que nem a própria nação de Israel se divorciasse dele, ou seja, Deus não deseja que nós nos separemos uns dos outros. Esse não pode ser o propósito do Senhor, porque nele está o princípio da unidade. Claro que a unidade junto com santidade. Mas acontece, desde Adão o pecado entrou no mundo e passou a acontecer a separação um do outro. Quero ampliar o conceito, a separação do outro, não só para o casamento, mas para pai e filho, netos e avós, e assim por diante. Então, o conceito geral e fundamental, idealizado por Deus, é o da fidelidade. E fidelidade a quê? A uma aliança. Portanto, Deus deseja que, num relacionamento, e uma vez estabelecido esse relacionamento e tendo a bênção dele, essa aliança, esse é o desejo fundamental e geral de Deus. Essa aliança seja mantida por toda a vida. Você pode conferir isso em Levítico 21, 7 a 14, Levítico 22, 13, Números 30, versículo 9. Mas não acontecendo, tendo ocorrido algum problema, precisamos aprender como lidar com isso. Jesus, no Sermão do Monte, impôs condições sobre as leis do deserto. Sermão do Monte está em Mateus 5, né? E lembrou a lei superior da criação. Há uma lei maior, que é a lei da criação, Mateus 19, 3 a 9. Nesse capítulo, em particular, o capítulo 24 de Deuteronômio, Moisés proíbe o novo casamento e admite o divórcio num caso específico. Apresenta várias normas humanas, normas para os homens recém-casados, quanto às fianças, sobre o rapto, a lepra, o pagamento pontual do jornaleiro ou trabalhador, o direito, porque nós estamos falando muito do aspecto do direito, né? Da lei, que é uma só, mas que uma das vertentes é a lei do direito, o aspecto do direito da lei. E sobre a caridade generosa para com os pobres que nós devemos ter. Dito isso, nós podemos avançar. Sabemos que há um princípio geral e uma expectativa de que o ideal se cumpra, a aliança se mantenha. Não tendo havido isso, como proceder? E aí já cito Jesus, né? Porque aí fica mais claro. Jesus não estava respaldando o fato de que a mulher samaritana no poço, onde ela vai encontrar com Jesus e ela vai se tornar uma portadora do Evangelho em Samaria, ele não estava respaldando que alguém se casasse 5 vezes e estivesse no sexto casamento. Provavelmente nem eram casamentos que ela deve ter tido. Talvez ela não fosse alguém de uma reputação tão boa assim, porque isso era incomum naquele momento. Até hoje não é tão comum. Há vários relacionamentos, mas a pessoa chegar a dizer, né? Tiveste 5 maridos e o que você tem agora não é o teu marido, ou seja, chamando de sexto marido, mostra que a situação era atípica e essa mulher era uma mulher sedenta, estava à busca do amor e deve ter passado por uma série de sabores e também talvez provocado alguns, mas Jesus acolhe essa mulher, não para respaldar os 6 casamentos, 5 mais 1, que é o que ela estava agora, mas para dizer: olha, tendo acontecido, já sabemos da regra geral, já sabemos do intuito primeiro, de que a aliança se mantenha, mas tendo acontecido, Jesus, que é a palavra, que é a lei, que é o espírito da lei, diz para a mulher que ela pode tomar, se ela beber da água que Jesus lhe der, né, da palavra dele, da presença dele, da presença do espírito dele, ela vai fluir do seu interior rios de água viva. Então Jesus acolhe uma mulher no sexto casamento. Ora, se Jesus acolhe no sexto casamento, não para respaldar que nós tenhamos 6 casamentos, 7, 8, 10, não é isso que Jesus está fazendo. Mas o que ele está dizendo vocês sabem o que é ideal. A mulher também sabia. Todos sabem o que seria o objetivo primeiro. É o objetivo de praticamente todos, né? Ah, vou me casar e vou ficar a vida inteira. Mas não tendo acontecido, eu te encontro no sexto casamento e te ofereço da água viva. Eu te encontro e ofereço a você a água viva. E essa água que eu lhe dou, É como, né, uma fonte inesgotável. Jesus demonstrando assim que estava aberto para acolher a pessoa e dar a ela uma água que matasse, saciasse a sua sede, e que a partir de então ela, satisfeita, realizada plenamente, não precisasse ficar trocando de relacionamento, indo para o sétimo, oitavo, nono, décimo, o 12º, para saciar a sua sede, mas que ela, a partir daquele momento, do encontro com Deus, ela tivesse a oportunidade clara de: agora eu encontrei aquilo que sacia a minha sede, e eu não preciso mais ficar buscando em um casamento atrás do outro a resposta para a minha vida. E Jesus, numa postura de absoluta abrangência, por isso eu falo o espírito da lei, não está respaldando a exceção. Ele sabe qual é a regra, ele estabeleceu a regra, ele estabeleceu a ideia da aliança desde o princípio das coisas, desde a criação, mas tendo ocorrido a exceção, ele trata a exceção como exceção e, acolhendo a mulher, ele oferece a ela resposta para a sua vida. Irmãos e irmãs, com isso eu encerro essa matéria dizendo: o ideal é que todos e todas encontrem no seu relacionamento conjugal uma aliança que dure a vida inteira. Agora, não tendo ocorrido, a solução também não é casar 2, 3, 10, 50 vezes, mas a solução está na água da vida. Agora, se você, antes de ter encontrado a água da vida, já teve 2 relacionamentos, 3 relacionamentos, 4 casamentos, 5 casamentos, está no 6º casamento, eu quero dizer hoje para você: Jesus está agora abrindo os braços para você, ele está pedindo água para você, para que ele mate a sede dele, no sentido de ouvi-lo ou ouvi-la, e ele está ao mesmo tempo oferecendo água para você. Ele não quer saber se você casou 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ele quer oferecer água viva. Aliás, ele estava pronto a oferecer água viva para quem tinha um casamento e não teve problemas quanto a isso. E ele esteve pronto para oferecer água viva para quem teve 6 casamentos. É demais. É maravilhoso demais. Deus é demais. Então, nós podemos normatizar, pastor? Sim, nós normatizamos o princípio da aliança ideal. Tomara que todos os homens e mulheres consigam encontrar no casamento primeiro que fizeram a alegria necessária para viver a vida conjugal. Isso deve acontecer se os dois são do Senhor, provavelmente acontece. Agora, não tendo acontecido, Deus está sensível ao que aconteceu com você, e ainda que você esteja no 6º casamento, ele está dizendo: eu venho ao teu encontro, mesmo no 6º casamento, e digo para você: eu estou pronto a te dar água para beber. E você vai poder ser feliz agora, e se você tomar dessa água, você jamais terá sede. E certamente essa mulher nunca mais. O texto não fala, mas certamente essa mulher virou uma missionária em Samaria, mas eu tenho certeza absoluta do que lhes digo: nunca mais essa mulher ou passou a ter uma vida questionável do ponto de vista social, nunca mais passou a ter, e nunca mais teve que ficar casando para saciar sua sede, e nunca mais se fez frustrada nas suas tentativas, porque ela encontrou aquele que lhe deu razão para viver. E o mais espetacular de tudo isso é um Deus que está pronto a normatizar e estabelecer um princípio, uma regra geral, um princípio primeiro, uma aliança de fidelidade, de satisfação, de realização conjugal, mas também está pronto para entender as situações, os problemas, as discrepâncias que acontecem na vida, e ele está pronto a oportunizar, a dar outra oportunidade para quem não conseguiu e dizer: a partir de agora você vai se realizar, porque você vai tomar água da vida. Ponto. Ponto. Não importa se foi um, se são seis, não importa. Às vezes os legalistas, religiosos, fariseus não gostam disso, porque eles querem de alguma maneira estigmatizar as pessoas, julgar as pessoas, queimar as pessoas, eles querem apedrejar as pessoas, eles não entendem a sede delas, eles não entendem a necessidade delas, e eles querem de toda maneira, de alguma forma, excluir o outro. Mas Deus não, Deus está pronto a estabelecer princípio, direito, porque o nosso Deus é o Deus do reto, é o Deus da reta doutrina, ele é o Deus que estabeleceu o universo, os céus, a terra, tudo que nele há. Então, Deus tem princípios, ele é o princípio. Mas dentro desse princípio dele, há um espaço maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso de acolhimento para aqueles e para aquelas que já tiveram cinco e estavam no sexto casamento, ou estão no sexto casamento, para que a partir de agora eles possam e elas possam experimentar da vida plena. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não importa se você se casou uma ou se casou cinco. O que importa é que a partir de agora, Jesus de Nazaré está te oferecendo água da vida. Entretanto, depois de partir de casa, ela se tornar esposa de outro homem, versículo 2. Agora a gente volta para o contexto de milênios atrás, tá bem? Aquela responsabilidade para ler o texto. A gente não julga, a gente interpreta, a gente compreende, a gente concorda com coisas de milênios atrás, a gente discorda de outras coisas de milênios atrás. Mas uma literatura histórica não pode passar desapercebido o fato de que o contexto de 50 anos atrás era um, de 100 anos atrás era outro. Imagina de milênios atrás, né? Muito bem. Entretanto, se depois de partir de casa ela se tornar esposa de outro homem, e este vier e não gostar mais dela também, igualmente lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela novamente, visto que é considerada cerimonialmente impura para ele. Casar de novo com ele seria uma ofensa abominável contra Deus, o Senhor. Portanto, não permitas que se cometa um pecado tão grave assim na terra que Yahvé, teu Deus, te está entregando como herança. Para você entender, bem fácil. Deus está trabalhando com uma ideia. Quando os dois se casam, eles se tornam uma só carne. Falar tornar-se uma só carne dá uma ideia menor, né? O texto fala isso, mas está dizendo, se torna uma só pessoa. Então, o que Deus estava normatizando também é: não vai divorciar, mandar para outro, daí o outro rompeu, aí volta para o primeiro, aí depois o outro morreu, e aí volta para o segundo. O que Deus está falando, olha, não pode virar uma bagunça, porque você, quando casa, se torna um com o outro. um com o outro, um com a outra. Então, o que Deus está fazendo é isso, para que não houvesse impureza cerimonial. Aí todo mundo, mais ou menos o que estamos vivendo hoje, né? Que eu tenho dito, esse é um problema da sociedade atual, depois da Segunda Guerra Mundial, uma coisa chamada Revolução Cultural, né? E junto com essa Revolução Cultural, a nova posição da mulher, há ganhos sociais, há ganhos de injustiças que eram feitas, há ganhos que nós temos que aplaudir e há perdas. Uma das perdas é que nós estamos jogando por água abaixo, jogando fora qualquer princípio de santidade, de ética, de comportamento. Nós estamos jogando tudo fora, vale tudo. E vale tudo e mais do que tudo. Mais do que você possa imaginar. E a cada semestre, assim como surge uma nova geração de tecnologia, também surge uma nova expressão de vivência da sexualidade e assim por diante. Então, o que Deus estava estabelecendo aqui era uma normatização dentro da ideia: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e farão os dois, serão os dois uma só carne, serão um só. Então não vai sair, repudiar, depois voltar, depois vai para o outro, depois o outro morre, depois volta para o segundo, volta para o primeiro. Não, não é isso. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos felizes, até porque a felicidade depende do rio de água viva e não depende do número, como eu disse agora há pouco, de casamentos que temos. Uma coisa que nós podemos criticar na sociedade antiga, israelita e também do Oriente, mas falando aqui de Israel, um dos motivos de repúdio da mulher é porque se o casal não tinha filho, não era só questão de virgindade, mas se o casal não tinha filho, sempre se declarava que a mulher era responsável. Chamavam de ventre seco, mulher seca. Ora, hoje nós sabemos que muitas vezes, em muitas situações, é o homem quem não pode conceber. Mas naquela época era a regra geral. Não conceberam, então é a mulher que tem o ventre seco, repudia. Isso é uma coisa triste de analisar a história. E Deus está falando para esse povo, para aquele povo. Ele não pode falar com outras categorias, porque eles não iam entender absolutamente nada. Não adianta ele falar das teorias de Einstein, né, que ele revelou, e outros, né, cientistas e filósofos e pensadores, por uma geração nômade, seminômade do deserto de milênios atrás. Ele está falando com aquelas categorias, com aquele tempo. Claro que ele está falando a partir de princípios santos e inalteráveis, e ele mantém um conteúdo inalterável em tudo o que ele diz, e não pode ser dispensado, portanto, nenhum versículo, nem acrescentado um versículo, porque um conteúdo está ali. Qual é o conteúdo aqui? O conteúdo é preciso manter a ordem social. É preciso manter a ordem no casamento. É preciso manter a ordem. Porque senão a sociedade vai virar uma bagunça em Israel. Esse é alguns do um, né? Um outro dos sentidos, né? Se a gente for fazer um estudo, você vai encontrar em comentaristas muitas outras questões, né? Muito bem, mas eu louvo a Deus, porque nessa devocional a gente pode pelo menos pontuar duas ou três coisas. A partir do versículo 5, orientações gerais abençoadoras. Eu vou falar e a própria orientação geral já deixa claro para você. Preste atenção. Quando um homem for recém-casado, não deverá ir para a guerra, nem será requisitado para qualquer compromisso público. Ele poderá ficar em casa, de licença, por um ano, livre para fazer feliz a mulher com quem se casou. Olha que bonito! Não vai casar e tirar o homem e mandar ele para a guerra, né? Tá de lua de mel. Literalmente, irmão, deixa o homem desfrutar lá, deixa ele namorar com a esposa. Não vai tirar o soldado, dá um ano de tempo para ele ficar com a sua esposa. Acho isso muito carinhoso no texto. Não tomarás como penhor as duas pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia o meio de vida do devedor. O texto vai falar mais sobre isso agora. Cuidado, irmão, irmã, como você vai lidar com um irmão mais pobre, se ele lhe deve ou se ele vier a precisar de você e vier a ter dívida com você. Vamos ver. Se alguém for detido em flagrante, sequestrando um dos seus irmãos, dentre os filhos de Israel, a fim de explorá-lo ou vendê-lo, tal sequestrador, aqui é sequestro mesmo, né? Deverá ser condenado sumariamente à pena de morte. E naquele momento era pão, pão, queijo, queijo, né? Causou um pecado dessa magnitude de outras que já foram mencionados, é pena de morte. Não tem nem prisão perpétua, é pena de morte. A não ser no pecado involuntário, que o sujeito ficava lá na cidade de refúgio até o sumo sacerdote morrer. Era dessa forma. É desse modo que extirparás o mal do meio do povo de Israel. E o senhor vê alguma coisa de Deus aqui com relação à pena de morte? Eu vejo explicitamente e digo a você o que vejo. Com Deus está, com relação a Deus, está posta sobre a mesa a vida e a morte. A vida e a morte. Com relação a Deus, está posta sobre a mesa, a nossa decisão com relação a Deus põe sobre a mesa a questão da vida ou da morte. Se você vive com Deus, você vai experimentar a vida agora, vida abundante e depois vida eterna. Se você desobedece e não vive com Deus, você vai experimentar a morte. Eterna, com certeza. E às vezes, alguns caminhos são caminhos de morte aqui mesmo. Não sou favorável às penas de morte, como hoje há em muitos locais. Não sou favorável, porque acredito que uma pessoa possa se arrepender até o último instante da vida dela. Também não sou favorável às penas brandas. Demais. Sujeito comete uma série de crimes, tira a vida de um outro ser que nunca mais vai respirar, nunca mais vai olhar para a praia, nunca mais vai falar, nunca mais vai ouvir, nunca mais vai amar, nunca mais vai beijar, nunca mais vai se divertir, nunca mais vai trabalhar, nunca mais vai produzir nada. E depois se lhe atribui uma pena mediana e ainda no Brasil, eu sei que estou falando com 20 nações, então falo para vocês no Brasil, ainda depois tem uma série de, eu não sei o nome técnico, mas atenuantes que vão diminuindo essa pena. A pena já é mediana comparado ao mal que ele causou. E vamos dizer que pegue 30 anos, e depois dos 30 anos, porque ele tirou uma vida para sempre, né? Depois dos 30 anos, mas se ele ficar lá tanto tempo, em bom comportamento, ele sai com 5 anos, com 10 anos, é uma coisa absurda. Porque Você para e pensa, ele tirou tudo daquela pessoa que matou. Ele tirou tudo. E ele tirou não só da pessoa que matou, mas ele tirou de todos aqueles que convivem com ele. Então, sou contra de modo absoluto a esse abrandamento das penas, né? A pena de morte não, porque creio que alguém pode se arrepender até o último de vida, mas o abrandamento da pena é uma vergonha. Uma vergonha. Né? E se o sujeito tem bons advogados e é rico, ainda vai conseguir mais benefícios ainda, né? Quem sofre mais nas prisões são os mais pobres. Bom, estou falando isso, uma opinião pessoal aqui, para dizer, nós temos opiniões com relação a isso. Você pode ter outra. E eu respeitarei sempre. Você pode ter outra, achando, não, o abrandamento é bom, pode ser maior o abrandamento até. O outro pode dizer, não, eu sou contra o abrandamento e sou a favor da pena de morte. Bem, nós temos aqui um contexto. E nesse contexto, a vida e a morte estavam ali. E eu creio que o conteúdo desse versículo nos põe diante dessa realidade. Diante de Deus e a nossa opção em relação a Deus estão a vida e a morte. Ponto. Esse é o conteúdo. E esse conteúdo é inalterável. Quem estiver com Deus e viver como Deus, buscar viver como Deus, né? A gente vive totalmente, buscar viver, tem direito à vida. Quem não vive com Deus já está na dimensão da morte. Versículo 8. Nos casos de lepra e doenças contagiosas da pele, cuida de pôr diligentemente em prática tudo que os sacerdotes e os levitas vos ensinarem. Cuidareis de seguir cuidadosamente as orientações que transmiti a eles. Olha que bonito. Houve uma orientação de Deus para Moisés, que foi repassada para os levitas, para que eles, dentro do que conheciam de medicina na época, tratassem com os leprosos. Mas tinha que seguir aquilo que foi orientado, né? Lembra-te do que Yahvé, teu Deus, fez a Miriam no caminho, logo depois que saísse do Egito. Quando fizeres qualquer espécie de empréstimo ao teu próximo, não entrarás em sua casa para tirar o que ele lhe oferecer como penhor. Só antes disso aqui, o que aconteceu com Miriam, se você não sabe, Miriam é irmã de Moisés. Ela ficou leprosa porque fez um comentário de rebelião contra o líder Moisés. Ficou leprosa. Então, nós temos que ter cuidado com o que vamos falar, pensar e as consequências do que vamos fazer. Bom, voltando para o empréstimo. Quando fizeres qualquer espécie de empréstimo a teu próximo, não entrarás em sua casa para tirar o que ele lhe oferecer como penhor. O cidadão já está mal. Já está mal. Você vai lá querer tirar mais dele. Ficarás do lado de fora e a pessoa a quem fizeste o empréstimo virá para fora trazer-te o penhor. Se for uma pessoa pobre, porém, não irás dormir conservando o seu penhor. Isso está dizendo, tenha misericórdia. Ao pôr do sol, deverás devolver sem falta o penhor, para que ele possa conciliar seu sono sob suas cobertas, e com gratidão te abençoe. E quanto a ti, isso será considerado um ato de justiça por parte do Senhor, o teu Deus. Meus irmãos, vamos tratar os pobres com misericórdia. Não oprimas um assalariado, versículo 14. Você que é cristão e tem empregados, por favor, olhe a sua conduta, hein? Não oprimas um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Tu lhe pagarás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre, e disso depende sua vida. Desse modo, ele não clamará Yahvé contra ti, e em ti não haverá pecado. Por que pagar todo dia? Porque o pobre, irmãos, quem tem fome tem pressa. Abre e fecha aspas para a frase é do Betinho, que já morreu, sociólogo brasileiro. Quem tem fome tem pressa. Você tem fome e não tem dinheiro para comprar comida hoje, não dá para esperar um mês. E os irmãos permanecem indiferentes a isso. Irmãos cristãos das mais diferentes denominações que se encontram aí na classe média baixa, na classe média, média alta, né? São indiferentes a isso. Ou na classe baixa, mas com algum apoio da própria comunidade, né? Chamamos de classe baixa alta, né? Com algum recurso. Por favor, irmãos e irmãs, tenhamos misericórdia uns dos outros. Não dá, o cidadão não pode esperar um mês, ele tem que comer hoje, ele tem que comer amanhã. E também não dá para ficar, eu não vou entrar em questões particulares, mas não dá para ficar esperando ver se vai ter ou se não vai ter. Isso arrebenta emocionalmente com qualquer pessoa. Então, sejamos misericordiosos. Arrume uma maneira de saber que esse pobre está contemplado na sua necessidade básica. Versículo 16. Os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, por seu próprio pecado. Não perverterás, aqui, né, a gente não quer que morra nem pais, nem filhos, principalmente os pais, os filhos antes dos pais, mas aqui está colocando no caso de uma pena, né? Não perverterás o direito do estrangeiro. Guarde o direito das pessoas, direito do estrangeiro. Olha que beleza de texto. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás como penhor a roupa da viúva. Agora, amplie isso. É cuidar do órfão, é cuidar da viúva, é cuidar do assalariado, é cuidar daquele que tem necessidade. Isso é seguir a Deus. Não no seu aspecto cultico, cerimonial, mas na prática de solidariedade. Versículo 18. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que Yahvé, teu Deus, daquele povo, te resgatou. É por esse motivo que te ordeno agir desse modo. Lembra? Deus está falando, lembra quando você era um escravo e os feitores vinham bater em você e vocês não tinham tanta comida como gostariam, como precisariam. Lembra disso. E agora não reproduzam isso na terra prometida. Versículo 19. Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo e esqueceres um feixe, não retornes para pegá-lo. Permite que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão, pela viúva, a fim de que dessa maneira o Senhor teu Deus o abençoe, bem como a ti em todo o trabalho das tuas mãos. Era normal que eles deixassem aquilo que foi caindo na hora da colheita, já deixassem no campo para que o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, pudesse passar e pegar e ter o seu alimento. Durante a colheita, versículo 20, durante a colheita das azeitonas, depois que sacudires as oliveiras, não voltes a pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixa para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, mesma ideia. Faze somente uma colheita de uvas nas tuas plantações. As uvas que ficarem nos ramos das videiras devem ser deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, mesma ideia. Recorda que foste escravo na terra do Egito. É por esse motivo que eu te ordeno agir desse modo. Que Deus te abençoe. Que texto lindo! Primeiro, por mostrar um Deus que tem um princípio com relação ao casamento e sabe a beleza do significado do casamento na vida de uma pessoa. Glória a Deus. E também por um Deus, o mesmo Deus que se revela em toda a Bíblia e se revela encarnado em Jesus, porque ele é a palavra. E esse Deus encarnado, Deus que se fez ser humano, tá bem? Em Jesus, sabe qual é o princípio, sabe o que é o desejo dele, em primeiro lugar, o princípio que ele defende, mas está pronto a acolher aquele que, ou aquela que teve um infortúnio na sua vida, não conseguiu celebrar o casamento, né? O seu primeiro casamento a vida inteira, e foi lá e ofereceu água da vida. Louvado seja Deus. Depois, os conselhos, as orientações gerais abençoadoras, com um acento enorme na misericórdia, que nós tenhamos misericórdia das pessoas, assim como Deus tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia de nós, por isso tenhamos misericórdia dos outros também, uns dos outros. Eu espero que esse texto tenha falado ao seu coração, como falou com o meu, mais uma vez, e que você seja edificado. Lá em Israel, até hoje, sexta para sábado, já passou o horário. Foi por volta do pôr do sol, das 6 da tarde, mais ou menos. Eles fazem uma saudação com relação ao sábado, né? Eles dizem Shabbat Shalom. Então, eu digo para você agora, Shabbat Shalom, que você tenha um sábado de paz, de prosperidade, de bênção, de vida plena, em nome do Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, o princípio, e o acolhimento, a misericórdia e a solidariedade sejam conosco, sejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém. Shabbat Shalom.